Muito obrigado pela audiência. Em nome de Jesus, um grande abraço. Deus derrame bênçãos sem medidas sobre a vida de vocês e da família, em nome de Jesus. Quem mais está aqui conosco, nos ouvindo, é o irmão Rubens, está aí no seu trabalho, ouvindo também o programa Fé Apostólica. Um grande abraço, irmão Rubens. Deus continue prosperando a sua vida, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele pede também oração pela sua vida. Vamos estar orando, colocando a sua vida em oração. Também a Ivonete está nos ouvindo. Deus abençoe, da Cidade Nova. Deus abençoe, querida, a sua vida. Ela pede oração pela vida do seu sobrinho, o Pedro Lucas Gomes Cavalcante. Vamos estar orando por libertação. Você já preparou o seu copo com água? Vou estar abençoando, pedindo que Deus derrame do seu poder sobre estas águas, em nome de Jesus. Quero também deixar aqui um grande abraço para a Suzy, está nos ouvindo na UFPA, aqui em Belém. Deus abençoe, querida, a sua vida. Ela pede também oração pela sua vida, pela sua família. Pede para colocarmos o nome também da sua mãe, a Carolina, em oração. Vamos estar orando em nome do nosso Senhor Jesus Cristo.